Processo iniciar redução 1809. 1809 para o 1807. Passando Juliette Índio Zulu para o localizador da presente, voa direto Duna, desça para 2 mil pés. Direto Duna, desça para 2 mil. Alô, Salvador, Otan 31, tem que ter pushback estacionamento 07. Autorizado, chama para ataque, são 31, 55. Ataque 31, 55. No 807 está autorizado a final do procedimento de LS Expedition 0 para localizador esquerda pro 145, reporte estabilizado. Gente, esquerda 145, reporte estabilizado, boa noite, 07. Papatango Juliette de Zulu, autorizado a final do procedimento de LS Expedition. Autorizado, LS Expedition, voa no 396, inicia a redução 2009. Desça para 3 mil pés, altímetro 1014. Já reduzindo, acima para 3 mil, com 14, 2 a 0. Copiado 5627, 56PLZ, 4 horas de Recife, livre táxi, já está com sua Índia. Até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, torre 118, decimal 6, boa tarde, bom voo. Obrigado, boa. São Juliette de Zulu, condições de manter a presente velocidade até o marcador externo? Sim. Grato. An 3192, retoração para sequenciamento, esquerda proa 020, limite a radial 300T, Salvador. Reduz a velocidade 220 nós, An 3192. Gono 396, completa redução 1809, para o localizador direita pro 130, desça para 2 ao pé, está autorizado a final do procedimento LSX. Estabilizou, gol no 807. Gol no 807, vai passar o marcador externo, torre 118, decimal 62, grato pela colaboração. 1862, grato. Juliette Índio Zulu, fui Eliette. Juliette Índio Zulu, aguarda transferência para a torre. Juliette, matéria velocidade, positiva. Chuva sobre o campo. Afim, chuva leve, completa a esquerda, proa 085, Juliette Índio Zulu, aguarda transferência. 085, aguardando transferência. Salvador, gol no 807, estabilizado em LS, X-ray da pista 10. 807, continue, reporte avistando, ajuste 1014. 1094, grato. Trato na aproximação a 10 milhas, Charlie 402. Ao estabilizar, inicie redução para aproximação. Eu tenho 5627, mantenha para a posta de espera, está pronto. 5627, mantenha para a espera. 5627. Patrão ali, mantém 085, o estilo do louco. Essa pro intercepta, está passando agora a Duna. Imagina. Zulu, confirmando, está estabilizado? Vai estabilizar agora, tá? É um pouquinho esquerdo, você? Bem. TAM 3192, desça para 4 mil pés, altímetro no 014. Para 4 mil, aqui está do 04. Correto, inicia a redução 1809, aguardando o vetor final, TAM 3192. Jet2 está a 1.300 pés, altitude mínima, marcador externo é 1.600 pés. Supa agora para 1.600 pés, confirmando, está homologado realmente o instrumento? Sim, está a 1.600. Sim. Confirma o ajuste, 1.015. Ajuste 1.014 como informado, reporte visual com a pista para transferência. Posteriormente, cancele o prospecto visual nível 1.014. Decola da pista 1.0 com curva direita no perfil da saída da EL até a posição leta. Após voa direto para Ilhéus. Controle em 1.9.8, transponder 5.0.2.4 ou 1.6.4.9. Direita proa 1.2.0, está autorizada a final do procedimento elétrico SUI. 1.2.0, autorizado final do procedimento elétrico SUI. No quadro, informação a X em curso é a Tango, chama para puxa, acionamento. Amarei, vamos bem, boa tarde. Para o táxi, eu tenho 3155, 153 no POB, 2 horas e 45, está alternando o Galeão. Copiado Galeão, 2 horas e 45 e 153 de POB. Tem 3155, livre táxi, até o ponto de espera da pista 10, via Taxi India. No ponto espera, chame torre 1.8.6, bom voo. Ativo livre táxi, via Índia até o ponto espera da 10, chamada 18.6, tá? 3.1.5, obrigado. Solo voo no 8.7, em volta. Sierra, controle Salvador, informa operação instrumento, teto 600 pés, visibilidade 2 km, confirma suas intenções. Confirma o POB o que no Quebec Serra. Aquilo Quebec Serra atua para 3 pés em condições visuais, altímetro no 0 no 4 a 4, contato radar. Aguarde. A operação está instrumento. Pelo Quebec Serra, vou em condições visuais na proa 035, aguardando o contato radar. Salvador, Passaredo 2263. Passaredo 2263, controle Salvador, acione identificação. Desça ao nível 050 na chegada a MAN, altímetro 1014. 050 na mão, 1014. O 3 novamente estabilizado? Afirmo. Torre 118, décima meia dúzia, composto, graças pela colaboração. Obrigado, boa tarde. Controle, o TAN 3192, dá pra. Entre, TAN 3192, aguarda transferência para a torre. T2263 apresenta autorizado direto do Una, desça para 4 mil pés, altímetro 1.0 no 4. Direto do Una, Duna na proa, 4 mil. T2263. Meia, continue, agora está livre. Atingir azul, 5-2, direito, 219. Variado para fazer decolagem. 5-2-6-7, autorizado decolagem, 120 com 10. 150 com 10, decolagem. TAN 3192, completa final ILS, torre 118, decimal 62, bom pouso. 136, completa, obrigado e até a próxima. Na Juliette para o 07, boa noite, 07. Juliette em Jesulu, muito boa tarde, vai para o pátio 5. Gente, está livre, seguindo 737 da Gol até Taxi Lima. 3694, estamos tendo a informação, funciona. São 3694, controle Salvador. Acione a identificação, desça ao nível 050 na chegada à Mare, altímetro 10 no 4. Ok, descendo para 050, sustento o ajuste 10 no 4, graças a um prêmio na sala. Três nove meia, 120 graus, com 10 nós, ajuste 614, pouso autorizado. Leve pouso na pista, do volo 396. Tripe vai chamar o 4198. Obrigado, boa tarde, bom final de semana. Bom, voo decolado 53. Oh. Isso dessa proa será a radial 300T Salvador. Controle Área Salvador, muito boa tarde, trip 5627. Trip 5627, contato radar na decolagem, suba ao nível 190 na saída Pulca, transição Caju. Ok, 190 Pulca Caju, uma possibilidade de voar direto Aracaju, são meus próprios? Mantenha a saída guarda. Ok, mantenha a saída guarda. Tinha Zulu, pode ingressar na cabeceira 35, taxiar pela pista e reportar com a pista liberada lá no Faz 4, agilizando a meio do possível. 29. WebJet5729, controle Salvador, acena a identificação, desça para 4 mil pés na chegada Bonsa, altímetro 10 no 4. 14, acionou a idente, Bonsa 4 mil, Web5729. Negativo, 3155. 139655, direita 219. Direita 219, bom, 396. 5267, apresenta autorizado, direto Aracaju. Direto Aracaju, senhor, muito obrigado. 193, tá. Muito boa tarde, 1396, livre táxi, táxi foi Alfa e Juliette para o portão 11, portão 11. Alfa. 3, pouso autorizado na 10, 130 com 10. Pouso autorizado, 3193. 060 na bombe, 3149. Controle Salvador, boa tarde, 1012. Tá. Cruzando 190 para 1160. 1092, controle Salvador, acena identificação, desça ao nível 070 na chegada Mare, altímetro 10, 14. 070, 10, 14, 10. Passarei 2263, está autorizado a final do procedimento LSX Way, desça para 2000 pés, altímetro 10, 14. Tráfego 9 horas, 3 milhas, rumo norte, mantendo 3000 pés, Bravo Novembro 2, papá. Gente, o Passaredo está autorizado, então, final do procedimento, descendo para 2010-1014. 3155, após tráfego na curta, ali mantém. Após tráfego na final, ali mantém 3155. Vou no 649, portão 3, livre, chama para táxi. Tranquilo, Quebec Serra, agora para o localizador, curva direita, proa 140, reporte estabilizado. Meu Oscar, controle de Salvador. Não tem condições de jogar no 500 pés, altímetro 10 no 4, aguarde novas instruções. Livrou. Stan 3192, muito boa tarde, livre táxi, taxi Alfa, mantenha a posição antes de ingressar na taxi Juliette. Alfa, mantenha a posição antes de ingressar na Juliette, Stan 3192. Stan 3694, reduza a velocidade, 2209. Reduzindo para 2209, 3694. Papa Tranquilo Romeo, a torre informa condições agora. Visibilidade 5 km, teto 1 no meu pé. Condições prosseguir, visual especial. Desçam no meu pé, Quilo Romeo, Oscar, no corredor Veracruz, a porta ingressando no corredor Interlado. Romeo Lima, Max Fox Trot, acione código transponder 0225. Obrigado, boa tarde. Sempre mantenha condições mais 500 pés, altímetro 104, dá presente, voa fora da barra. Eu vi a Juliette para o portão 08. Juliette, portão 08. Stan 3155, 2000 pés, na DAEL. Stan 3155, contato radar na decolagem, sua para o nível 340 na saída da DAEL, após Leda, direto BDF. 340 DAEL, Leda BDF, 3155. Controle Salvador, Gol no 755, controle Salvador, sem identificação, desça ao nível 070 na chegada Bonfi, altímetro em Salvador. 10014. 070, chegada a bordo, como o nosso senhor também passou de volta. 2155, pode voar da Elcia? Ui, aliás. Passarelo 2263, chama agora a torre. 18, decimal meia dúzia. 18, meia, posso isso, 2263. Posso por. 3155, pode voar da Elcia presente, 4 mil pés? Centro Leda. Direto Leda 3156. Controle 5627. Webjet 5729, desça para 2 mil pés, altímetro 1014. Mire 14, 2027. Controle 5627. Trip 5267, controle. 5267, solicita subir e manter nível 150, como final. Autorizado. Autorizado, 50. Stan 3694, desça para 3 mil pés, altímetro 1014. 3014, Stan 3694. Copiado 83, Aracaju, 2 horas e 29, livre táxi, gol no 649 até o ponto espera da pista 10. Ponto espera, torre 1 no 8, decimal 6, boa tarde, um gol. Já volto, senhor. Gol no 0 no 2, desça para 4 mil pés, altímetro no 0, 1 no 4. 4 mil com 1014, gol no 0 no 2. Stan 3149, autorizado nível 050. 649, mantendo a espera. Nível 050. 050, 10 graus à direita agora para a gente dar informações. Autorizado. Obrigado. Gol no 755, desça ao nível 060. 060, 060. Objeto 5729, reduz a velocidade 2009. 209, 5729. Stan 3694, sob vetoração, mantém presente pro limite do localizador, reduz a velocidade 2009. Ok, mantém pro limite do localizador, 2009, a velocidade 3694. Quero que é que tem a velocidade na aproximação? 159. Condições de incrementar? Alternativa, vai incrementar. Aumento velocidade, o quilo Quebec Sierra, chama a torre 18, decimal meia dúzia. Volto meu para o céu. Gol 1012, vetor de velocidade 2209. Sobre vetoração, com a esquerda, proa 025, limite o radial 290T, Salvador. Está reduzindo para 210, com gol 1012, com a esquerda, proa 025, limitado para 290, Salvador, gol 1012. Tá. Webjet 5729. Reduz a velocidade 170 nós, desça para 2 pés. Tá patando até o Oscar Veloso, siga. Gente, PAD 4, Praia do Forte, você vai efetuar pouso em alguma localidade lá? Aproximação 7 milhas. Cabo Novembro 2 por par, inicie redução 1709 e ao estabilizar, em reduz a velocidade para aproximação. Encontre-se no PAD 4 até o Oscar Zulu. Ajuste altímetro no 0 no 4, informação X em curso é a uniforme, aguarde para cópia até o Oscar Zulu. Fique para o 7, o que está acontecendo? 649 ali, mantém na pista 10. Passarela 04, direito 209. Direito 0, reporte está falando, plano. Passarela 220. 30, limite radial 260T, Salvador. Direito 230, limitado 260T, Salvador, reduzindo 131149, mantém 050. Autorizado, descida para 4000 pés, o TAN 3149. 4000, 3149. TAN 3694, reduz a velocidade 1709. Desça para 2 mil pés, altímetro 1094, vai passar o localizador, aguarde o vetor final. Ok, descendo para 1710, 2000 com 0 no 4, 3 0 no 4. Controle gol no 925, atingindo o 960. Controle Salvador, gol no 925, atingindo o 960, informação final. Gol no 925, acione identificação, desça para 5 mil pés, altímetro 1014. 5 mil, 1014, 925. No 251-3325, obrigado pela gentileza, até a volta, 3155. Até. Cruzou o limite, 3694. TAN 3694, desça para 2 Eupens, altímetro 1014, agora para o localizador, direita proa 140, reporte estabilizado. Descendo 2000, direita 140, reinterceptar o localizador da proa. Gol 1012, desça para 3 mil pés, altímetro 1014. Agora direita proa 060. Nessa proa está autorizado interceptar o localizador. Descendo para 3000, na proa 060, autorizado interceptar o localizador, gol 1012. Reduz a velocidade 1.80 mais o gol 1012. 1.80 vai reduzir, gol 1012. Pois não, acerte a BC. Ciente, gol no 755, desça para 4 mil pés, altímetro 1014. 4014, gol no 755. 10, ponto 0, torre 1 no 8, décima meia, bom voo. Obrigado, chamada, bom dia. Táxi. 1 no 8, décima meia dúzia, bom voo. Obrigado, 572. Lima, Mike Fox, reporte final para pouso. Tá, gol no 012, para o localizador, completa a direita, proa 080. Reporte estabilizado, desça para 2 ou 10. 80, descendo para 2000, gol no 012, reporte estabilizado. 3094, receptou o localizador. Completa final do procedimento, ele executou em torre 118, decimal, meia dúzia. 18,6. Salvador, gol no 649, boa. Gol 649, contato radar na decolagem, suba para o nível 240 na saída da EL, após lida direto ilhéus. Israel, por vida de ateliê, sobe 240, meu nome é Cotonou. Bom, no 092, razão de fio está empregando? 400, fecha um minuto. Voz Leida, voa direto para a posição Bridge, que é Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Onde intercepta a aerovia Tesla 16 e prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 1-9-8, transponder 5071, azul 4118. Está autorizado com 320 de cola da Alba 0 com curva direita, saída da El, para a Luda, após Luda Prig, onde completa a Prig Luda 6, a rota conforme o plano, 1-9-9 controle, 5071 ao transponder. Cotejamento correto, azul 4118, ajuste no 0-4, informação ativa em curso é a Uniform, chama para pulso e funcionamento. Estabilizado. 1-4-0, localizador para 2000 pés, reporte estabilizado, 3-1-4-9. Todo rotatório, Kilo Romeu Oscar, já habitando. Kilo Romeu Oscar, torre 118, decimal meia dúzia. Down no zero, táxi até o ponto espera e prossiga com o Pro Norte. O vento é uma centena com 12, ajuste 1014. 4.014, agora 925. Localizador está 3149. Na 3149 vai completar o final do procedimento de INSS, que foi aguardando transferência para a torre. Boa, no 49. Gol no 0-1-2 está no localizador. Gol no 0-1-2, agora a torre 1-1-8, pessoal, 612 com pouso. 2-6, obrigado, bom final de semana. Não foi copiado. Papatango, Oscar, Hotel Kilo, controle Salvador. Papatango, Oscar, Hotel Kilo, controle Salvador, assina identificação, desce ao nível 050 na chegada à mar. Altímetro 10-14. Chegada à mar, escritório 10-14, Oscar, Hotel Kilo. Controle hoje, momento, Fox, visual para pouso. Estou, frequência livre para coordenação local, Lima, Mike Fox. Fecha livre, Fox. Gol 1755, reduz a velocidade 1709, aguarda vetor final para o localizador. Reduzindo 1709, aguardando vetor final, gol 1755. B aos 10, direita 219. Direita 219, 5729. Fora a sola, Celso Cazelou. Zulu, Pro Norte, 500 pés, aguarda transferência. Árvore. 5, alterna 133 decimal 65 e teu bom voo. 26, muito obrigado e bom que nós temos. Portão 01. Alfa Juliette pro portão 01 5729. Juliette Índia Zulu chamou o Paulo Salvador. 12, reporte no externo. Está 2 milhas e meio para o externo, voo 1-0-1-2, estado 2014, baixado travado. Gente, vamos entrar com a Islândia, final da 1-7. Vou ver a possibilidade dele pousar na 1-7 antes do senhor. Afirmativo. Estabilizado. Esquerda 1-4-5 para o localizador, portaria estabilizada. Reduzindo voo 1-7-5-5, 2 mil pés. Veita no Gillette Controle. Afim, decolou do Veracruz. Ainda não recebo informação nem do seu modo alto, nem do seu modo charge, confirma a altitude. Jamento, pode confirmar a PLB? O que vai estar na final LS, suba até 1 mil pés, altímetro 1-0-4, aguarda a sessão no 1500. Bora no PLB, 1-0-4, 1-0-4. TAN 3149, completa a final do procedimento LSX-Way, reduza para a velocidade de aproximação, torre 1-1-8, decimal meia dúzia com pouso. Obrigado, até a volta. Gol 1925, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite localizador.